o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, como eu sempre digo, até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, dos clássicos do rock, pra gente curtir tudo que a gente tem direito, ok? E hoje a gente vai fugir um pouquinho da linha que a gente tava seguindo no programa. Hoje a gente vai tocar lançamentos, cara. Últimos álbuns, tá? De 4, 5 bandas aqui, ó. 5 bandas que eu tenho certeza, como dizem os paulistas, eu recomendo, meu. Pode ir comprar, meu. Só coisa boa, você vai ouvir Accept, o álbum novo do Accept, do Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, The Cult e Rush. É isso mesmo que você ouviu, cara. Tá bom? Hoje no programa, então, só novidades pra você ficar por dentro do que essas bandas estão fazendo. Eu já posso dizer desde já que é coisa boa. Você vai poder conferir comigo agora. A gente vai começar com a banda Accept, que teve o vocalista Udo, ou Udo, se você preferir. Saiu, entrou um novo vocalista que até agora ainda não consegui gravar o nome, decorar o nome. Esse é o segundo álbum do novo vocalista. Primeiro, ótimo, excelente. É Teltronic Terror, é o álbum. Esse também está ótimo. Mas você vai conferir comigo agora. Eu lembro o nome do álbum, mas não lembro o nome do cara, cara. Vou fazer o quê? Tá? O nome do álbum novo é Stalingrad, tá? E você vai poder curtir agora comigo muito rock, mas rock pesado mesmo. Vamos nessa? A gente começa com Hang Draw em Quartered. Vem comigo. Classic Rock.

E aí, eu falei pra você que o som tava bom, cara. O álbum dele está ótimo. Accept Stalingrad, é o nome do álbum, tá ok? Você ouviu aí, ó, Revolution, Shadow Soldiers, Flash to Bank Time, Hellfire, Stalingrad, a faixa título, e Hang Draw and Quarterhead. É o Accept, o segundo álbum com o novo vocalista, que eu prometo pra vocês que a próxima vez que eu tocar, eu vou dizer o nome do vocalista, tá ok? Então tá bom, hoje é isso, só lançamentos pra você. A gente vai pro break e volta rapidinho com o novo álbum do Lynyrd Skynyrd. Não saia daí. Classic Rocks. Pois é, vamos nessa, então chega de papo, muito som, tá? Falar pouco e ouvir muito, isso que é o mais importante. O novo álbum do Lynyrd Skynyrd, que o último álbum foi Garden Guns. Agora não sei se foi 2009, 2010, acho que foi 2010. Garden Guns, do Lynyrd Skynyrd. Esse aí é Lost of Dying Breed. Tá, você vai ver que eles continuam fazendo aquele Southern Rock maneiraço, aquele rock do sul. O nome tá dizendo Southern Rock e você vai poder curtir com a gente agora. Vamos lá, a gente começa com Last of Dying Breed. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. fly, kingdoms fall, and rivers rise. It's all the same, saints and sinners alike. Some are free, but we're all doing time. One day at a time, smell the roses, taste the wine. One day at a time, no stop signs or red lights. Then we'll keep stirring, on and on, day and night. No one survives, ain't no use in crying. What ain't dead is surely dying, one day at a time. Sweet tea, a little homegrown. said, son, won't you come back home? I ain't been feeling good and I know it won't be long. Don't keep me waiting, I wanna touch your face again. That's the reason my daddy left and never met. sunsets broke his heart, threw it on the ground, stomped it hard. But a little taste of my own before they be carving my name in stone. Stuck in my head, Mississippi mud, and I'm sinking in. Cut off jeans, tight t-shirt, drinking from the bottle, rolling in the dirt. Foot on the gas, El Camino, riding with the king on the radio. when it's pouring rain. If you blink, you'll miss it, 'cause life's twisted like a black shirt on a highway, like a flat tire on a Friday. If you let it, man, it's gonna kick your ass. Life's twisted like a back road in the country, like a switchblade and an alley. Let me tell you, boy, you better watch your back. Life's twisted like that. Yeah, life's twisted. You build your dreams with your bone to hand. You find out life has other plans. You think you finally find the right way out. You're driving north, but you're flying south. Twisted like a black road in the country, like a switchblade and an alley. Let me tell you, boy, you better watch your back. Life's twisted like that. Yeah, life's twisted. Olha, uma das melhores bandas de Southern Rock que eu já ouvi, cara, até hoje. Desde os anos 70 que eu curto essa banda aí, ó. Você ouviu do último álbum, Loss of Dying Breed? É o Leonard Skinner, cara. Tem que enrolar a língua pra falar mesmo, hein, cara. Tanto que o primeiro álbum dele tem o nome da pronúncia do lado. Lesse Nerded Leonard Skinner. Ok? Você ouviu aí, ó, Nothing Comes Easy, Life Twisted, Good Teacher, Mississippi Bloods, Ready to Fly, Homegrown, One Day at a Time e a faixa título, Last of Dying Breed. Legal? A gente vai pro break e no próximo bloco a gente volta com ZZ Top e The Cult. Não saia daí. Classic Rocks. É isso mesmo, eu tava conversando com o Marquinhos aqui que o Twister, o Learned do Twisted Sister, nada disso. Learned Scanner, nada a ver uma coisa com a outra. O Learned Scanner esteve no SW na última edição, em 2011, e eu não pude ver, né? Marquei mó touca, tá? E esse agora eu pretendo ir porque tem Black Sabbath, não com a formação toda original. Bill Ward, baterista, não deve ir. É, então já não é a formação original. Segundo, eu tô sabendo, deve ser o Vinny Appice. É um excelente baterista, mas não é o Bill Ward, cara. Bill Ward e John Bonham, pra mim, são os dois melhores bateristas que eu já vi até hoje, tá? E ainda não vou conseguir ver outro melhor, não. Tá bom? Espero que confirme Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Vinny Appice com Black Sabbath no SW. Se eu conseguir comprar o ingresso, né? Porque isso aí vai vender em questão de minutos, né? Fazer o quê? Bom, gente, ó, nessa sequência agora você vai curtir faixas dos álbuns do ZZ Top, do álbum Texacali e do The Cult, Choice of Weapon. Vamos lá, a gente começa com I Gotcha. Classic Rocks. Lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 moves. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 twirls in the trunks to bang. Oh, whoa. Making moves, making 25 mil. Gonna knock for a big time, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, dresser. About 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. Seize it done, put 25 out the door. Hitting the hard, we're gonna do it until 25 shows. The 25 letters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Lighters on my dresser, dresser. Yes, sir. Come. 25 lighters on my dresser, yes, sir. I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. views. I said, it's your sweet baby lights my view. chilly wind is blowing, and I'm all covered up with despair and desperation, and it just won't let me up. It's coming time to face the truth, and somehow I got to find the strength to move. I gotta get up and get over you. Another dawn is breaking, and the people pass me by, and they don't know how hard I'm making, and there ain't no place to hide. I've got to find some resistance, forgetting your existence. I got to get up and get over you. If I could have just one more chance with you by my side, you know I'd take back that moment when we said goodbye. Oh,

heart for the devil. You are my Lucifer, heart for the devil. You are my Lucifer, your animal bones cry nature. You are my Lucifer, diamond teeth. Isso aí foi Lúcifer, cara. É, o demo em pessoa, meu amigo. Tá aí, ó, Lúcifer. É do homem. É, cara. Cara, é terrível. Lúcifer gosta de rock and roll, meu amigo. Tá provado aí, ó. Bom, do álbum do The Cult, do álbum Choice of Weapon, foi as últimas 5 músicas. Lúcifer, Amnesia, For the Animals, olha só, The Wolf e Honey for a Knife, tá? E do álbum Texacali, do ZZ Top, você ouviu Over You, olha só, Consumption, nossa, Chartreuse, caramba, e a Gacha, tá? Cada nome mais estranho que o outro. São 4 faixas do álbum do ZZ Top e mais 5 aqui do The Cult. Legal? Bom, pra fechar a gente vai pro break, na sequência a gente fecha com o novo álbum do Rush. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, já chegamos aí no último bloco do programa. Ainda vou virar dentista ainda, cara. O último... Oh, meu Deus, último set list, vamos falar assim, né? É o último set list do programa. E no capricho eu deixei pro final, mesmo o melhor a gente sempre deixa pro final, né? Save the best for last, como diz o americano. Guarde o melhor pro fim, pro final. Aí, ó, a gente vai curtir. É, save the best for last. Deixa o melhor pro final. Aí depende do melhor, hein? O que você vai escolher, hein, cara? Bom, a gente vai fechar com o novo álbum do The Rush. The Rush aí, do Rush. Tô com mania, não, tô com... O Bussunda na cabeça com os The Beatles. Lembra dos The Beatles? Eu ria muito, cara. Nada de The Rush. Tem The Rush também. Rush. Da banda canadense Rush. O trio canadense, por sinal, né? Clockwork Angels é o nome do álbum, tá? Pode comprar que eu assino embaixo, hein? A gente começa com Caravan. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Cara, é incrível como eles mantêm a mesma pegada até hoje. É o Rush, cara. É o Rush. Já fez trocentos shows no Rio, eu não fui nenhum. Não, brincadeira, não tem que ir num dele. Bom, agora que vai sair essa turnê do Clockwork Angels, com certeza eu vou ter que assistir o Rush no Rio de Janeiro. Eu tenho o DVD Rush in Rio, que é ótimo, maravilhoso, mas tem que ver ao vivo, cara, é outra conversa. Daí do álbum Clockwork Angels, você ouviu Carmen's, olha, The Anarchist, olha, como é que é? Nossa senhora, cara. Clockwork Angels, vocês não conhecem a minha letra. Em inglês, então, fica maravilhosa. Be You To Be e Caravan, do álbum Rush, do Rush, que é Clockwork Angels. Bom, foi um programa só com lançamentos, com últimos álbuns do... Você acabou de ouvir aí o Rush, The Cults, o ZZ Top, Lynyrd Skynyrd e o Accept. Sempre que tiver novidades, a gente vai fazer, tá? E semana que vem a gente volta, tem mais um, com certeza. Bom, e lembrando, mês que vem, em outubro, tá? Os especiais aqui, é... Rolling Stones, Jimi Hendrix, Deep Purple e Uriah Heep, imperdíveis. Você não pode deixar de curtir. Tá bom? Mais um sabadão juntos, logo mais à noite, com certeza você vai sair. E como sempre, vou dizer sempre, meu amigo, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.